Nas igrejas ou nas cadeias a esperança existe. Quantos pastor abençoado que veio do crime. Não vai pra grupo com as bombetas e os pancadão no rádio. Quantos maluco tatuado eu vejo abençoado. O preconceito é o principal, é a chave dos pecados. Em vez de ganha pra Jesus só perde pro diabo. Assim prossegue as tiazinhas andando na quebrada. Bíblia na mão, guarda-sol, bater de casa em casa. Uma pá de vez passou por mim, eu precisando ouvir. Mas quem Jesus mandou falar não vem falar pra mim. Girou o tambor, pente cuspiu, muitos truta morreu. E a maioria nem chegou a ouvir falar de Deus. Cês devem até tá entendendo onde eu quero chegar. Se nós não fala, os moleque ouvir, quem é que vai falar? Se nos colégios camisinha distribui de graça, mas até ontem nunca oraram na sala de aula. Os mano é um raio driblando a patrulha escolar. Pulou pra fora, com certeza o crime vai buscar. Trombei com a morte, com a cadeia, já corri perigo. Colei com os crentes, entrei no jogo, eu tô com Jesus Cristo. E a mão que paira sobre nós é bem mais forte, nego. É só orar, só jejuar e para de ter medo. O medo que vocês têm de vir pregar pra marginal, pra prostituta, pra drogado e homossexual. Aprende uma coisa que na Bíblia, nego, sofredor. Jesus não ama o pecado, mas ama o pecador. Por todo mundo e prega minha palavra. Marcos 16:15 tá escrito na Bíblia Sagrada. E o inimigo ao redor ruge como um leão, doido pra levar de ponte uma parte de crente panguão. Brecha aberta tem de monte, eu vejo sempre, porque a maioria na cadeia é filho ou parente de crente. Dobre o joelho um pouco mais, põe o rosto no pó, que o mal existe, tá tragando a vida dos menor. Também ninguém mostra pra ele as igrejas e as bíblias. Mostra as piqueiras, os golfões, as Kawasaki ninja. Quem tá errado é nós, não os moleque monstrão. É só bíblia na mão, terno e unção, que é ser cristão. É amar, mesmo sem ser amado. É doar sem esperar de volta nem um tostão furado. Cuidado, Cristo tá voltando e a peneira é nervosa. Se quer colar com nós no céu, vem que essa é a hora. 2013 depois de Cristo, tamo na arena. Passo a amar, mas pelos olhares parece que eu sou problema. Não, não, pelo contrário, se assusta não, irmãozão. Estilo é muita treta, mas a letra é cheia de unção. Ex-criminoso sim, tatuado e de boné. Pra seu espanto, firme e forte, alicerçado na fé. Irmão, não, perde seu tempo comigo. Quem não for contra é a favor de vocês. Já disse Jesus Cristo, a nossa missão é a mesma. De qualquer crente levar a palavra que salva, resgata. Não importa o lugar, uns na igreja, amém. Outros na rua. Amém, pros empresários e pros maloqueiros também. Se alguém me fala que é necessário terno e gravata, na CPI não vi nenhum réu de boné e calça larga. As aparências enganam o homem, mas não a Deus. Tô vacinado contra o fermento dos fariseus. E vem que vem, os crentes promotor e me acusa, sempre tem. Os crentes juiz que me julga, tudo bem. Eu faço a minha, cê faz a sua, esquece eu. O foco é Deus e das suas obras eu sou testemunha.